Deus, terra e mar. Ouvimos de uma harmonia perdida que já não existe mais. É, a cada dia se cumprem as profecias. Em breve vai se ouvir a linda melodia de anjos lá no céu a cantar, para sua vinda anunciar. Valeu!